Sinal 6255, estamos dentro do Recife, 1225 do Sinal 1, alterne 133 do Sinal 25. É o 6355, 1251, 3225, boa. Controle Salvador, o azul, 954, 1225 da Lima. Frequência 920 do Sinal 8. Controle o azul 9541. Tame na frequência 119 do Sinal 35. Controle Salvador, o azul 9541, seguinte da Lima. Azul 9541, contato radar 67 milhas nordeste de Salvador. Voe para Bonfim, reporte para a descida. Sim, poderia confirmar a chegada para o 9541? Chegada Bonfim, azul 9541, voe Bonfim para a chegada Bonfim. Para onde Bonfim, o 9541? Papai Romeu, Mike Serra Golf, quando possível, estimado para pouso. Estimado pouso, azul no meia, quais são? 1917. Jete, 1917. Só para a gente cancela o instrumento, solicita o 085 como sinal. Gente, Papa Romeo Mike Serra Golf, plano modificado 1814, tudo em condições visuais ao 085. Ok. Júlio 727, sendo centro Recife, 126 do sinal 0, alterne 128 do sinal 8. 0128 decimal 8, chamará o dessa pressão. 97, decolado, controle, frequência 1, 19, decimal 3. 19. Azul 2789, após o voo direto pelo. Após o voo direto pelo, azul 2789. Controle, cumpre o gradiente da pessoa superior da seu mundo. Ok, gente, cumpriu, vai informar o controle e o senhor cumpriu a instrução inferior da carta. Muito obrigado. Quero soldado. Gente, na proa na curva da direita, pode fazer alerta direto? Autorizado, Alessa, Goma 097. Obrigado. Possibilidade de coordenar o azul 4118, voarmos Mopso, Mike Oscar, Papá Serra Oscar. Goma 097, qual é o número para trás? É o azul 4118, possibilidade da presente, vamos Mopson ou azul 4118, aguarde a coordenação. 18995, ajuste na 0 na 0. Ajuste na 0 na 0, autorizado para a partir do ponto de espera 18945, 432231. Paulo, boa tarde, Alta 3235, ciente da informação de localização. Ciente 3235, para confirmar, mantém me escuta a banda, Capô. Azul 2789, desce para 3 mil pés, ajuste na 0 na 0. Descendo para 3 mil, ajustado na 0 na 0, azul 2789. Controle, o azul 9541, para descida. Azul 9541, desça para 4.000 pés, o azul chama 010. 4.000 pés, ajuste no 010. Azul 2789, desça para 2.000 pés, autorizado tornada presente. Autorizada final ILS, reporte estabilizado. Descendo para 2.000 na Prode, Tuna, reportará estabilizado em ILS, 10 azul 2789. Salvador Barreto, passageiro 231, ponto de espera da 1-0, pronto. Passageiro 231, apesar da linha área e decolagem com 1-0, né? 1-0 graus, 1-5, né? Autorizado a linha área e decolagem com 1-0, passageiro 231. Sou de Salvador, muito boa tarde. Papa, Papa, SCIM, Charlie. SCIM, Charlie, boa tarde. Me passou para vocês, agora contigo em definitivo, a intenção é de pouso na 35. Ok, chame nacional para a pista 35, vento 1-0-0-0-1-6-1-5-1. Confirme o vento, é 6-9-1-0-0. 5-1-5-1. 5-1-5-9, obrigado, mantém 35, é 6, Charles, chamará nacional. Da 3835, autorizado para Confins, nível 360, já via Pouso 1-0, até Tugável, Pouso 1-6, via Rota do Plano, decolagem cabeceira 1-0, perfil de saída da EL, lida após Voa Mótiva, achando transponder 5443, controle 119-35. Ok, autorizado para Confins, via 360, via Pouso 1-0, até Tugável, Pouso 1-6. Da EL, lei da morte, minha seguida, decolada 1-0, 5443, transponde e o controle 1-9-3-3-3-3. 2-6, decimal 0, alterne 1-2-8, decimal 8. 2-6-0, 2-8-8, desculpa, obrigado, bom fado mesmo. Chame. Controle, chamaria, boa tarde, passarela 2-2-3-1, decolando, se escuta. Passarela 2231, contato radar, tem condições de curvar à direita na proa da CAP? Afirmativo, senhorita. Gente, após 2000, curva à direita na proa da CAP, subindo para o 160, passarela 2231. Após 2000, direita da CAP, livre a sessão 160, passarela 2231. Azul 2789, completo final, chama torre 118, decimal 95. Completa a torre, chama, completa o ILS, chama a torre 118 de cima 9, 5-2-2-7-8-9. Torre Salvador Azul 2789. Azul 2789, tem autorizado pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-7-9, ajuste de altímetro 1-0-1-0. Pouso autorizado, Azul 2789. descer em Charlie, vai alongar para a esquerda. Vai continuar na órbita. Confirme? Vai continuar na órbita, que já fechou e está visual com o tráfego ainda com pousado, sinal da 1-0. Afirmo, efetue novo 360 pela direita, um novo 360 curto e reporte nova linha litoral. Novo 360, cliente Charlie. Controle azul 9541, passando bom. Teste azul 9541, prossiga na chegada, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 0. 3 mil pés, ajuste no 0 no 0, azul 9541. Terra Neo Mike Serra Golf para serviço de informação e alerta, semicentro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. Agora para Recife, 260-288, para Barra Neo Mike Serra Golf, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Reporte na base para final 35, Westway of Charlie. Ok, ciente, o Dark vai estar na base final 35. Assistente, TAM 3835, 7-0 até o ponto de espera, como número 2, quando lá acha Netuno, no noite do sinal 95, ajuste no 0 no 0, bom voo. Assistente, TAM 3835, 7-0 até o ponto de espera, como número 2, quando lá acha Netuno, no noite do sinal 95. Gente, inicialmente o veicular comprou a... O veicular concluiu para a esquerda ou para a direita? Conferir dela. Linhário Mateus, voo 620. Linhário Mateus, 1-0, voo 620. Base da 35, 5 Charlie. Taxi Charlie, autorizado pouso pista 35, vento 090 graus, 1-5. Autorizado, Charlie. 1-1-9-2-1-1-2-7-89. Eu vim para o 06, cotejamento correto, confirma por gentileza o poder. Anotar para o cruzamento, ajuste no 0, no 0. E autoriza 2 mil pés para o azul 9541. Afirmado 9541, você para 2 mil pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2 mil pés, autorizado o procedimento ILS, reportará final estabilizado, 9541. Bom, 9-9, ciente, mantenha a escuta e aguarda a cópia. Aguarda o cumprimento. Autorizado, após a rolagem do gol, autorizado a alinhar e manter. TAM 3835. Alinhe e mantenha após o gol, TAM 620, decolado 30, chama em controle, sequência 1-1-9-1-9-3-5, uma batata. 1-9-3-5, uma batata. 1-9-3-5, uma batata. 1-9-3-5, uma batata. 1-9-3-5, uma batata. 1-9-3-5, uma batata. 1-9-3-5, uma batata. 1-9-3-5, uma batata. 1-9-3-5, uma batata. 1-9-3-5, uma batata. 1-9-3-5, uma batata. 1-9-3-5, uma batata. 1-9-3-5, uma batata. 1-9-3-5, uma batata. 1-9-3-5, uma batata. 1-9-3-5, uma batata. 1-9-3-5, uma batata. 1-9-3-5, uma batata. 1-9-3-5, uma batata. 1-9-3-5, uma batata. 1-9-3-5, uma batata. 1-9-3-5, uma batata. 1-9-3-5, uma batata. 1-9-3-5, uma batata. 1-9-3-5, uma batata. 1-9-3-5, uma batata. 1-9- Setor 180, retorte livrando à direita. E essa é a Viapuca. 370 Viapuca, com o número 20. Já 66, 57 milhas 10 de Salvador, serviço radar, mantém o nível de voo no 50, voe direto para a posição Conde, o altímetro em Salvador no 00. 157 a bordo, 3 horas, alterna a restrição. Somente para abrir? 157. Gente, o cinema é 3 no qual ataque autorizado via parte Índia, ponto de espera 18 decimal 95, ajuste 1-0-1-0. Sim, parte Índia 18-5, 1-0-1-0, ajuste 3 no 4. Desce para 4.000 pés, QNH 1-0-1-0. Controle o Azul 9541 estabilizado no localizador. Azul 9541, completa final do procedimento, chame o em Salvador, frequência 98, decimal 95. 11895, 9541. Salvador, Madar, 4300, Azul 4306, sua identificação, chegada Mária autorizada, desça para o nível de voo 050, QNH 1-0-1-0. Autorizado descida para o nível de voo 050, ajuste 1-0-0, 4206. Boa tarde, Altan 3835. Altan 3835, contato radar, se para o nível de voo 360, após 2000 pés, vou direto Lida. Direto Lida, após 2000, para 360. Pouso autorizado, pista 90, vento 090 para o 9541 novamente? 090 graus, 159. Graças. Isso, frequência no 26, decimal 85, alterno no 25, decimal 45. 1265, 2545, uma boa tarde, bom dia 20. Decola cabeceira 1-0, após o decolagem curva direita, possui de saída da EL, Leda pós-Motiva. Aciona transponder 5462, controle 1-1-9-3-5. 1-1-69, autorizado Sierra Bravo Golfo Museu, via Campeiras do Lobo, 10, Bola 0, Taubaté, 2360. Decola da 10, primeira curva direita, segue o perfil da Elvira da Motiva. Com 462 da Transponda, controle 1935, gol, o nome menor. Correto, com o nome menor, é já está pronto para o comandante de atendimento. Autoridade, chama o Tiger. É a Barreiros 2231, obrigado. .869, desça via para 2010, altímetro no 060, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray, pista no 0, chame estabilizado. Via 2090, está estabilizado a 2090. Na 6314, autorizado a alinhar e manter puxando o verso. Fazer mais um, 6314. Autorizado o cruzamento atrás da retaguarda do aterro da Azul. Após que ele siga via Alfa e mantenha antes da Juliette. .3835, sub e mantenha o nível de voo 360. Sobe ao 360, tá 383. Azul 9541 cruze a Alfa via Kilo e aguarde a posição do Pátio 3. Alfa via Kilo, aguardando a posição Pátio 3, 9541. Salve 541, a posição é 3 Lima, tenta o sinalizador. Posição 3 Lima. Pista 90, vento 090 graus, 95. Eu vou falar de 94, 63, 94. Esse é o Papa November, está a 48 milhas nordeste de Salvador, tem sempre de radar encerrado. Chame quando a 40 milhas afastado de Salvador. O Eco Papai November tem frequência livre. Correção, não há tráfegos a reportar no setor conhecido pelo controle. Eco Papai November. .4206, confirme velocidade indicada. Gente, azul 4206. Desça após a posição ITAP para 3.000 pés QNH 1.0.0, número 2 na aproximação. Após ITAP, autoridade descida até 3.000, a estrada no 0.1.0. Para 3.835, chame Centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. 1.25, 1.33.25, 3.8.3. Solo Gol no 169, pronto para o táxi com 182 a bordo, alterna Gangão, 4 horas e 14, autonomia. Gente, Gol no 169, táxi direito, passo de espera, chame a torre, 18, 95, ajuste no 010. 010, táxi direito, ponto 010, 4.289, 169. 3, 1, 4. 06 via Juliette, pátio Inter, ponto de espera 1 na noite, direcional 95 à Torre, ajustado no 0 no 0. Bom voo. Estágio voo no 169, então, ponto de espera da 1-0. Voo no 169, autorizado, alinhado e decolado, deixa 90, 090 graus, 150. Autorizado o final do procedimento e aliança que se rei, pistão no zero, chama estabilizado, desça para 2.000 pés, altímetro no zero, no zero. Autorizado, desça para 2.000, autorizado ALS 76, estado no 00, 4206. Decolado aos 42, sob controle, frequência 119, ótimo ao 35. 1935, voo 1169. Ciclo 06, decolagem autorizada, ciclo 90, vento 08, 0 graus, 159. Passarela 2231, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterno 128, decimal 8. Controle Salvador, uma boa tarde, voo 1169, decolado na Dael Leda Mótima. Voo 1169, contato radar, siga para o nível de voo 360, via saída da El. Via saída da El, sobe 360, voo no 1169. 1169, voo direto posição da El. Direto da El, voo 1169. Chamei 2-0, reduz a velocidade indicada para 220 nós. Redução 220 nós, chamei 2-0. Olimpo 06, recolado aos 4-4, curva direita, ingresso linha litoral sul e reporte vertical de Itapuã. Direita, linha litoral sul, reporte vertical de Itapuã, Olimpo 06. Estabilizado no ILS, X-ray, o azul 4206. Azul 4206, completa o final do procedimento, chame torre frequência 98, decimal 95. Torre 98, decimal 95, azul 4206, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, azul 4206, estabilizado, ILS, X-ray, pista 10. Azul 4206, continue a aproximação, aguarde pista livre. Dente azul 4206. 506 Torre. A escuta, prossiga. Ok, na presente efetue curvas pela direita sobre o mar. Mantenha 1000 pés, o Olimpo 06, e aguarde novas instruções da torre, ok? Afirma, então 1000 pés com curva pela direita sobre o farol de Itapuã, aguardando instruções. O Olimpo 06, o senhor avista o aeronave da Embraer da Azul na final da 10, 1600 pés? 1010 no azul, reduz para 220. Para alguns alvos que colgaram, com certeza chegaram mais, né? 3-1-9-0. Vai manter meu teste para o farol de Itapuã, né? 3-1-4, chame centro Recife, frequência 1-2-6-8-5, alterna 2-5-4-5. 2-8-5-4-5, 3-1-4. Fechando 62-1-0, devido à aeronave militar realizando procedimentos sobre o campo, está previsto uma espera sobre a posição Duna, 6210. 8-69, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 6210. Alfa, Juliette. 251-1-3325, gol 1-1-69, boa tarde. Boa. Prossiga. O 6210 ainda não foi autorizado à espera. Está previsto ainda. Tudo vai depender dos procedimentos que a aeronave militar está realizando agora. Se tiver condições de redução para 2009, está autorizado. A 6210 está agora faz espera sobre a posição Duna e confirme o nível que deseja fazer espera, o 6210. Previsão de 10 minutos na espera, 6210. Gente, então faça a espera no nível de voo 050 sobre a posição ITAP. Então, 3190, devido à aeronave militar realizando procedimentos sobre o campo, confirme intenções de espera sobre a posição ITAP, mantendo o nível de voo 060, ou deseja prosseguir para Dunas. Ah, se for possível, a gente efetua a ordem Mari no 80, pode ser? Afirmativo, então desça até o nível de voo 080 e faça espera sobre a posição Mari. Previsão de espera em torno de 7 a 10 minutos. Ok, Mari, órbita, nível 80, desculpa, estou à direita, programado. Confirma o motivo, é a operação militar? Afirmativo, a aeronave militar realizando procedimentos sobre o campo. Afirmativo, vai permanecer como número 1. Autorizado, 6210. Então, 3190, deseja prosseguir até a ITAP e fazer espera no nível de voo 080? Então, ITAP 080, cadê a colher? Gente. Atlântico, curva pela direita, Olympus 06. Autorizado, curva direita, ingressar no litoral sul, mil pés, reporte na transversal. Olympus 06, curva direita para o litoral sul, mil pés, reporte no farol de Itapó. Olympus 06, solicita continuar com curva pela direita, 270, para realizar passagem perpendicular à pista. Autorizado, Olympus 06, vento 090 graus, 959. Autorizado então, 270 graus de curva pela direita para passagem pelo eixo perpendicular à pista. Chané 6210, desça para 2000 pés, QNH 1000, autorizado ao final do procedimento em LSX-Ray, pista 10, chame estabilizado, desconsidere a espera sobre a posição duna, confirme se tem condições de aproximar ou necessitará de fazer uma espera para a perda de altitude. Está praticamente bloqueando a zona, vai ajustar, fazer uma espera perto da altitude e após conseguir assinar, ok? Para evitar aproximação não estabilizar. Gente. 3190, é possibilidade de descer para 5000 então? Afirmativo, mantendo ainda a espera sobre a posição ITAP quando atingir a posição ITAP. Ok, espera ITAP, desce 5000 com 1010, tá? 3190. Olympus 06, curva direita, suba para 1.500 pés, confirme intenções. Afirmativo, 1.000 pés, solicita nova passagem, prosseguir para o farol de Itapu, realizar nova passagem. Da Bael e aguarda contra. Ah, é? 2 horas e 7 milhas, mantendo na 1.000 pés. Lembra como é que quer. Está iniciando a órbita e vai afastar, pode ser bloqueio, ok? Afirmativo. O médio da pista. Afirmativo. 360 para o rebloqueio de nome aproximar a partir desse ponto. A intenção do 06 é prosseguir para Itapuã e depois realizar a nova passagem? Afirmativo, e realizar mais duas passagens, e prosseguir para Itapuã, realizar mais duas passagens. Ok, sim, está autorizado curvar à direita para o cruzamento do campo no ponto médio da pista 02. Afirmativo, então está autorizado curva à direita e cruza a pista no ponto médio, ali no 06. Nesse eixo que se encontra cruzando no ponto médio da pista. Autorizado, vento 090 graus, 159. Afirmativo, nova passagem só nesse mesmo eixo, no eixo de cruzamento da pista, vento 06. 6290, desconsidere a segunda espera, está autorizado prosseguir na aproximação. Autorizado ao final do procedimento ILS, que se repista no zero, chame estabilizado. Positivo, 6290, completar a órbita e aproximar para... Melhor, completar a aproximação, chamarei estabilizado, 6290. Gente. Zero, previsto mais uma espera sobre a correção. Está iniciando espera em TAP agora, o 3090? Ah, sim, amor, a primeira. Gente, previsto uma espera na posição ITAP 3090. Ah, sim, obrigado. Olympus 06, suba para 1000 pés, efetue curvas pela direita sobre o mar. Em espera, aguarde novas instruções da torre. Olympus 06. Olimpo 06, curva direita, realiza a espera pela direita pelo farol de Tapão, aguarda instruções do Olimpo. Pista 3190 está totalmente visual do setor, possibilidade de descer em órbita para 2000. 3190, desce até 3000 pés. Desce até 3000 pés, então. Cascavel 66 está a 63 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível de voo no 50, com serviço radar encerrado, chame o controle Aracaju, frequência no 20 decimal 3. Aí 2591 autorizado Vitória, nível no 60, Jaguar 77. Decola cabeceira na 0, após a decolagem curva direita, perfil de saída coral. Achando transponder 5512, controle 199, decimal 35. Correto, gol azul 2591, reporta pronto. Azul 6919, cópia. 6910, azul 6919, autorizado Campinas, nível 320, via Pesul 10, por base, a Pesul 16, pós-mo, pós-conforme a rota. Decola cabeceira 1-0, após a decolagem curva direita, perfil de saída da EL, leda pós-mótiva. Achando transponder 5477, controle 1-1-9, decimal 35. Para cabina 5-3-0, para perfilar na espera de fugado, perfilar no meio apóstolo, decola da testa, curva direita, da EL, leda mótiva, 1-1-9, 5-5-4-7, o azul 1-9-1-9. Correta, 1919, a porta pronta, Chocão. 62, 10, pouso autorizado, pista 90, vento 090 graus, 159. Livre pouso, Chocão, Janeiro, 62, 10. Passando externo, baixar travado. 62, 1. Confirma o vento, por favor. Vento 090 graus, 159. Obrigado. 0, escala 02, direita, 121, décima 1, escala 1. 219, Rocha Aérea 62, boa tarde. Gente, eu estou de Leste Serra, autorizado, Manatino, no site, localizado no site, após a decolagem com sua direita, corredor Axé, acionado 0196, controle 119, decimal 35. Para o meu hotel de Leite Serra, pressionamento táxi, eu coloco minha torre, uma máquina de 95, o ajuste na 010. Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, 4462, 62, desloca a pista, tá? 3190. Tá, 3190, completa final, chame tu de frequência 98, decimal 95. Corre 1895, obrigado. Saída a bom, eleva. Salvador, boa tarde, tem 31190, estabilizado final no zero, baixou e travou. Tem 3190, pouso autorizado, pico no zero, vento 090 graus, não tem nada. Livre pouso no zero, tem 31190. Limpo 06, torre Salvador. E complete a curva direita e reporte visual com a aeronave da TAM, 1500 pés sobre o marcador externo, o limpo 06. Autorizado, chame para ingresso na Oscar, o Hotel Juliette Serra. 210 para 150, que pode dar mais. Seu nome é Meia, a sua identificação, chegada na área autorizada, lista para o nível de voo 050 QNH100. Para 050 autorizado ITAP, o nome é Meia. Autorizado ITAP, o nome é Meia. Dá sinal para passagem, Olimpo. Vento 1900 graus, 159. Autorizado a passagem, Olimpo, 0. Estou entrando em 190, livro 3190 ao 09, 121. Tipo 06, realizou a passagem, está curvado pela direita para passagem 2 perto de 4. Sim, autorizado, limpo 06. Autorizado, passagem 2 perto de 4 da pista, limpo 06. Nave 4 acione identificação, chegada na área autorizada, busca para o nível de voo 060, via chegada, QNH 1090. 060, via chegada para 090, tá? 394 na mais. Olimpo 06, para informação de tráfego, eu tenho um helicóptero decolando agora da pista 197, ok? Não interfira. Paciente, então tá, entende que está autorizado a passagem para o nós perpendicular, o 06. Eu não mando 0, mas escuta. Estou até o Juliette Sierra, decolado ao 10. Curva direita, ingresso corredor AXE, chama o controle 119.35. Juliette Sierra. Estou entrando em 10, confia a sequência de salto. 121.1, solta. 121. Paulo, Santos 190. Santos 190, táxi via Juliette para o portão 5. Portão 5, 6.0. Controle Salvador, até o Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, no meu país, direto Manati, reporte no farol, corredão, reporte no Grande CPR. Cliente, autorizado 1.500. Hotel Juliette Serra, voe e correção, mantenha 510, correção. Chama para o 1.510 e voe direto para o Nativo, Hotel Juliette Serra. Cliente, autorizado 1.510, GCC para o Nativo, usaremos abandonando a CPR. Em Nativo. Olimpo realizou a passagem, solicita realizar o cruzamento da pista e no farol de Itapuã, com base pela direita, pousar na 1.0, realizar mais uma passagem no eixo norte-sul. Ok, está autorizado, livre manobras, Olimpo 06, sem tráfego informado. 06, livre manobras, então com curva pela direita, vai realizar nova passagem no eixo central da pista. Gente, eu sou 6909 e aguardo para iniciar o táxi. Aguardando, 6909. Ah, aeronave, táxi direito, via Índia, ponto de espera 1-8-5, logística 0-0. Eu não quero, não quero, direita Índia, no ponto de espera 1-8, decimal. Ok, 9-5, e aqui é 9-9.